3 Salvador, bom dia, até 35 no 7 estabilizado. Até 35 no 7, bom dia, confirmando baixada travada. Senhor, baixada travada. Gente, tô 35 no 7, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, com 03 nós. Pouso atualizado, 35 no 7. Rio 5973, reduza para 1 no 80 norte. Voo 995, localizador de Zonca, pista. Voo 995, chame a torre 1 no 8 decimal 95. 895, seja. Torre Salvador, bom dia, voo 995. Voo no 795, chegada bom, fica para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Bom, igual no 804. Gente, a torre informa pista seca. Então 35 no 7, no solo aos 34, libera a direita e chama o solo 1 no 21 decimal 9. Direita 29. Fala Salvador, bom dia, até 35 no 7. Minha torre 1 no 8 decimal 95. Estão no 0, vento 090 graus, com 03 nós. Livre pouso na 10, gol 995. Rio 5973, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Romeo 995 no solo às 3:30, libera direita e chama o solo 121 na décima 9. 1219, liberando à direita, 1995. Golo 995, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, no 995. Rio 5973 no solo aos 38, libera a direita e chama o solo 121 no 19. Informação Fox, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5575 no transponto. Antônio 171 correto, confirmando o portão? 01. 01 no chama pronto para o pushback acionamento. Bom dia, solo, Rio 5973, livrou na sua escuta. Rio 5973, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador, 5973. Autorizado ELS. Autorizado ELS, Donald 04. Rádio Sacargo 6570, desça para 2000 pés, chegada à área, ajuste 1013 agora. Desça para 2.500. Flores. Flores. E vamos. 7 no 5, reduza para 2.10, autorizado DNS número 2. 7 no 5, reduzindo. Utilizando no X-Ray Gol no 804. 804, chame a torre 198, decimal 95. 1895, até já. 715, reduza para 190. 90, Gol no 715. Salvador, muito bom dia, Gol no 804, estabilizado no X-Ray, com trem baixo checado. Gol no 804, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso pistão no zero, o vento 120 graus com 03 nós. Livre pouso não no zero para o Gol no 804. Status Oglide, localizer 1795. Torre 1819. Bom dia, eu vou no 5. Confirmar a frequência da 2? 1-1-8-9-5. Obrigado. Vou até a frente. Bom dia, este é o gol 1-7-1-5. Baixou e travou, está precisando mais de localizar. 1-7-1-5, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Afirmativo, 5-40. No solo, as 49, direita 121, décima 9, solo. Direita 129, 1804. Bom, tomador, bom dia, 1804, livrou na Fox Trot. Boa noite, 04, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, posição 3, boa noite, 04. Valeu, pouso, gol, 1-7-1-5. Voo 1897, retornação para sequenciamento. Curva direita proa 230, limite o localizador. Direita 230, limite o localizador, voo 1897. Correto, reduz a velocidade 2209. Reduzindo 229, voo 1897. 5 solo, 51, 121, decimal 9 agora, solo. 219, aqui, 1715. Salvador, bom dia, Golo 7 no 5, chegou a pista. 7 no 5, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 02. 0 táxi Alfa Juliette, portão 02, Golo 7 no 5. Autorizado. Como 8197 para localizador esquerda, proa 155, está autorizado a sinal procedimento elétrico. Entendeu, esquerda 155 com 897. Correto. Dono 897, reduz a velocidade 1709, segue traço na aproximação 7 milhas, Boeing 777. 1709, reduzindo igual 9897. Completar sinal do retorno 18, decimal 95. Obrigado, seu bom. Bom, bom. Salvador, bom dia, essa é a cara do mesmo. Você acabou de passar o teste, você tem a vista de entrada direta. 6570, bom dia, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Correio, embaixo travado, vamos pegar o mesmo, etc. Sei Eco confirmando quem chamou falta. Cargo mesmo, 70, passando o serviço 372, com o trem baixo, travado. 96570, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus com 05 nós. E pousa pistão zero, essa carga mesmo, 70. Salvador, bom dia, 1897, estabilizado ILS X3 da 190, já baixado, travado. Bom, 1897, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 897, aguarda pista livre. Então, 3171 no portão 1, autorizado, reporta táxi. passará por cima. Solo 59, direita 121, décima 9, solo. Negativo, vai liberar a Gol, 219, por favor. Obrigado, seu motivo. Sim, te dá mensagem, poderia confirmar o Gol no 715? É só para informar, aqui estamos lá parar na posição 2. Aí tem uma banda líder e tem um gato correndo por ali. Desde qualquer hora dessa, pode correr aqui para a aeronave. Gente, vou contactar o fiscal de pátio grato, o Gol no 715. Claro. Paulo, bom dia. Paulo, bom dia. Para a pista 6570, bom dia. Táxi via Alfa, quilo pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa, quilo pátio 3, atenta ao sinalizador.